voltava das festas, chegava em casa arrasado, sofria de sinusite, não sabia. E quando eu acordava, eu vomitava. Depois ia pro McDonald's, comia um McFish. Então voltava pra casa um pouco mais conformado. Se ficasse tarado, putaria. Comia gente do hospício, bichas e criancinhas. A vida de um solitário é bonita pra caralho. Andava nu pela casa, fazia o que eu queria. Rock, rumba, chachado, poesia. E quando vinha o dilúvio, a nuvem negra baixava. Não tinha saída, eu dançava um puladinho. Confesso que não sofria naquelas noites de insônia. Fumava um baseado e dormia. Havia um abandono, havia um quê de alegria. A vida de um solitário é bonita pra caralho. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, é bonita pra caralho. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, é bonita pra caralho. É bonita pra caralho. É bonita pra caralho. É bonita pra caralho. Quando voltava das festas, chegava em casa arrasado, sofria de sinusite, não sabia. E quando eu acordava, eu vomitava. Depois ia pro McDonald's, comia um McFish. Então voltava pra casa um pouco mais conformado. Se ficasse tarado, putaria. Comia gente do hospício, bichas e criancinhas. A vida de um solitário é bonita pra caralho. Andava nu pela casa, fazia o que eu queria. Rock, rumba, chachado, poesia. E quando vinha o dilúvio, a nuvem negra baixava. Não tinha saída, eu dançava o puladinho. Confesso que não sofria naquelas noites de insônia. Fumava um baseado e dormia. Havia um abandono, havia um quê de alegria. A vida de um solitário é bonita pra caralho. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, é bonita pra caralho. Laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, laia, é bonita pra caralho. É bonita pra caralho. É bonita pra caralho. É bonita pra caralho. É bonita pra caralho.